Chegamos na manhã do Natal, né? Existe uma antecipação. E eu queria, de tudo que a gente já leu, já focou, eu queria falar dois assuntos só do texto de hoje, que podem servir de inspiração para alguém. E eu vou focar naquilo que está batendo a semana inteira. Todos os textos que a gente lê, com exceção dos Isaías, né, dos Zacarias, o Cântico de Maria que a gente tem, todos estão falando na linguagem passada. Zacarias, em especial, falou: o Senhor libertou, chegou a nossa libertação, chegou isso. E ele não está falando isso porque chegou Jesus, ele está falando pelo aquilo que chegou antes, que foi João Batista, o primo dele. Seu Zacarias, que tinha duvidado, né, e ficou mudo durante o tempo da gravidez de Isabel, quando nasce o menino, ele sai com esse cântico aqui, ele sai com essa fala, que logicamente está adaptada, está poetizada por Lucas e que tem a finalidade, na verdade, de mostrar isso e explicar esse processo para o seu leitor, que é Teófilo, é o cara para quem o Lucas escreve o seu evangelho. E, obviamente, você pensa assim: ah, será que o Zacarias falou exatamente? Falou mais ou menos aqui. O importante é a linguagem no passado. E eu estava aqui lendo e pensando assim: pô, qual seria um bom exemplo de por que que Zacarias sai com esse cântico? A gente estava conversando um pouco antes aqui sobre essa história do nazismo, né, da Gestapo, da guerra. Imagina, eu queria que só convidar você para estar um tempo assim, como se eu fosse um europeu, em 1943, com a guerra na Europa desde 1939, o bicho pegando para tudo que é lado. E alguém lembra quando é que acabou a guerra? Em que ano acabou a Segunda Guerra Mundial? 45, não é? Só que a guerra não acabou em 45. Existia um fato que marcaria o fim da guerra. Vocês lembram qual é? O que acontece em 43. É um fato. E o pior da guerra ia acontecer depois, hein? Não tinha acontecido o pior da guerra ainda. Existe um fato que marca e define o destino da Europa, chamado o Dia D. É o maior desembarque militar da história. Estados Unidos liderando, Inglaterra, as forças francesas, e aí o desembarque na Normandia. Todo mundo sabia, estrategicamente, os generais que estavam trabalhando no eixo, né, Itália, Japão e Alemanha, e os militares que estavam entre os aliados, né, Estados Unidos, Inglaterra, França, liderando esse processo, todo mundo sabia que o desembarque na Normandia marcaria quem ia ganhar a guerra. Depois do desembarque na Normandia, é que as grandes tragédias vão acontecer. Bombardeio intenso de Londres com as V2. A corrida enorme. E a gente, foi uma questão de meses para os alemães desenvolver a bomba atômica. A bomba atômica estava na beira de ser desenvolvida pelos alemães. Tanto que os cientistas são todos tirados rapidamente para a Rússia e para os Estados Unidos, porque os caras estavam sem assim, questão de meses. Eles estavam. E tem um documentário bem interessante sobre isso, não me lembro qual era o fator. Faltava uma maneira de pensar. Os alemães estavam indo por um caminho que aí era mais complicado, ele gastava muita energia. E aí depois, quando foram para os Estados Unidos, eles descobriram um caminho com menos energia. Que foi o que definiu a praticidade de fazer a bomba. Porque o plano dos caras não era jogar a bomba em Nagasaki e Hiroshima, era jogar a bomba em Londres. É, não, ia ser em Londres, em Washington não ia chegar lá avião, não tinha tecnologia para isso. Mas, cara, o grande barato, imagina uma bomba atômica em Londres. Não, acabava a guerra, né? Parou que os caras agora ganharam. Imagina todo o sistema de espionagem, tudo sabia que estava acontecendo. Cara, e a guerra está comendo solta. Você imagina um grupo de apoio aos aliados que está aqui do lado de cá e está acompanhando, né, com meu avô. Ele, durante a época da guerra, ele tinha um mapa, né, isso é contado, logicamente, que eu não vi, não estava lá, né? Meu pai contava. Ele tinha um mapa mundi no, na sala. Em cima do mapa da Alemanha tinha um porco, a cara de um porco, né? E meu avô via BBC todo dia, ia marcando com alfinete, né? Tropa aliada, tropa não sei para onde. Eles acompanhavam aquilo todo dia para acompanhar onde é que estava o desenvolvimento da guerra. E ele fazia isso religiosamente. Isso era um ambiente muito comum na Europa inteira. Imagina alguém que está acompanhando, que está ligado no desenrolar da guerra, e aí acontece o dia D, o desembarque da Normandia. Foi a maior operação militar da história, o maior segredo da história, porque nem mesmo quem ia invadir sabia o dia em que ia invadir. Os soldados e todas as tropas foram acordadas no dia do dia D, era só um grupinho de generais que sabia. Para não haver traição, espionagem, era meia dúzia de cara que sabia O dia. o dia que eles decidiram, e decidiram assim, ó, na mesa. É amanhã. Todo mundo estava de prontidão. Já estava perto, né? Estava todo mundo pronto. É agora. Condição climática, tudo. É agora. E foi surpresa total. E morreu gente, que foi uma barbaridade. Mas os aliados tomaram e entraram na costa da Normandia. Naquele momento a guerra se definiu, cara. A Alemanha perdeu ali. A partir dali vai ter o atentado de Hitler, que Bonhoeffer estava envolvido. A partir dali vai piorar a situação dos campos de concentração. A partir dali a guerra vai ficar muito mais violenta. Começarem O lá de desespero é terrível a partir daí. A fome vai aumentar. Cara, tudo vai piorar muito depois do dia D. não teve outro paralelo que foi a tentativa de invasão alemã à Rússia Então, aí Stalingrado é outra batalha que vai espremer para cá, porque eles vão espremer dos dois lados. Aí o Normandia e Stalingrado. Vinha assim, ó. Vinha Rússia para cá e os aliados aqui. Eles vão, né? Rússia, depois, né, faz parte dos aliados, né? Rússia, Estados Unidos, França e Inglaterra, que vai conseguir espremer os alemães. Qual o ponto? No dia que todo mundo soube, inclusive os alemães, que os aliados entraram na Normandia, perdeu. E por isso a guerra ficou muito mais violenta. Mas todo mundo sabia que perderia. Foi a loucura dos alemães de se agarrar naquele negócio, do comando do Reich, que levou a guerra até Berlim. Essa espremeção acabou chegando até as ruas, até o bunker do Hitler, e acabar a guerra. Muitos generais alemães queriam entregar o ouro, que acabou, cara, perdendo. Perdendo. Tentaram, inclusive, alguns generais matar o Hitler para poder acabar com aquilo. Imagina alguém que está lá no rádio, escondido, e hoje os aliados conseguiram desembarcar na Normandia. O cara ia começar a pular. Cara, ganhamos. Acabou a guerra. Ia piorar muito depois disso. Mas você consegue entender esse cara celebrando? Porque ele sabe que todo mundo sabia que quem chegasse ali ganhava a guerra. Esse cara ia falar: acabou. Esses caras estão derrotados, nós vamos ganhar. O cara, acabou para eles. Esse cara não tem noção quanto tempo disso vai acontecer. Esse cara não tem noção que horas isso vai acontecer. Ele não sabe como vai acontecer. Mas, cara, é certo. Entendeu? Esse é o cântico de Zacarias. Na hora que ele vê o bebê dele, e ele sabe, pela promessa que o anjo havia feito, que esse é o precursor. Que esse é aquele, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Preparai para o Senhor um caminho no deserto. Lembra que a gente leu esse texto algumas semanas atrás? Quando ele olha e vê que chegou, nos braços dele, aquele bebezinho, chegou o profeta, vai levar 30 anos ainda, cara, para esse cara começar a falar e pregar no deserto. Que era quem? João Batista. João Batista, que batizou Jesus. Que batizou Jesus. Esse cara, quando ele olha, ele fala: acabou a guerra, meu irmão. E Zacarias não vai ver o fim dessa guerra. José não vai ver o fim dessa guerra. O único que vai ver a cruz é Maria. Isabel, nem sei onde é que ela vai parar. Todos esses personagens que estão nesse José capítulo. tinha morrido? Ah, José, quando Jesus começou, já tinha morrido, já tinha tempo, com certeza. Arqueologicamente, historicamente, o pessoal percebe. E José é o cara mais calado da Bíblia. José não abre a boca uma única vez na Bíblia. José não fala. Ele era morto? Não, quase. Voltamos a esse assunto outro dia, gente. Não me desvie do ponto, porque senão os outros ficam lá dormindo. O grande barato é o seguinte: quando acontece a intervenção do Senhor, eu posso celebrar a vitória, ainda que eu não a vi ainda. E qual o detalhe? Se você contar tudo que aconteceu desde a morte e ressurreição de Jesus até hoje, seguramente você pode dizer sem muito problema, a gente melhorou como civilização em N aspectos. Pô, muito mais civilizado hoje em dia, muito mais legal. A gente morre menos de doenças. Pô, muito mais legal viver hoje do que viver na Idade Média. Sem dúvida. Mas o mundo, de uma outra forma, piorou muito. E a gente está chegando num ponto de desagregação e de colapso. Você fala, cara, como é que você celebra? Cara, porque o Senhor já veio, ele já ressuscitou, ele já entrou na história, ele já veio. O Natal não é o dia mais importante para nós cristãos. O dia mais importante é a Páscoa. É a morte e a ressurreição de Jesus. E isso marca só a entrada do processo e a saída do processo no qual o dia D aconteceu. Então, para nós cristãos, ou os castores de Nárnia, né, os doidos que ficam tomando chá e falando, ah, Jesus está voltando, não sei o que, tal, tal. Aslan vai chegar. Os doidos falam isso porque ele já sabe, cara. Cara, perdeu. Pô, mas o cara vai ficar, o inimigo vai ficar muito mais violento, vai reagir muito mais, vai agir com muito mais violência. Sim, mas cara, ele vai fazer isso quanto mais ele saiba que perdeu. Quanto mais ele reconhece que perdeu, mais violento ele vai ficar. E é por isso que Jesus vai falar, não desanimem. Eu venci. Não temam. Tudo isso que nos entristece vai acabar. Não tem conversa. Tem certeza do que está falando? Não, já falei isso. Se eu tivesse certeza, não precisava ter fé. Eu tenho confiança em quem disse. Quem disse que a Sião, né, a Jerusalém, todos iam se dirigir. De lá ia vir a esperança. Todas as nações da terra iam confluir para lá. Confluem para onde? Foi em Jerusalém que Jesus foi morto. A cruz, que é um instrumento de tortura horroroso, que a gente hoje pendura como se fosse enfeite, a gente está em mesma coisa que você pendurar uma cadeira elétrica, um pau de arara, uma câmara de gás. A cruz perdeu até esse significado para as pessoas, mas é isso que a cruz é, um instrumento de tortura horroroso, utilizado como para matar lixo humano. Ninguém morria na cruz se não fosse um lixo. Só escravo de quinta categoria que morria na cruz. A cruz, que para alguns era um escândalo tão grande, para nós se tornou a prova de que Jesus venceu. Pô, mas a guerra está muito pior hoje, as pessoas estão mais desagregadas, as pessoas estão mais egoístas. Então, do mesmo jeito que a guerra piorou muito depois do dia D. A guerra piorou bastante depois do dia D. Mas quer saber, os aliados já sabiam que tinham vencido. Eles sabiam que era um avanço. E a briga ficou feia. Muito aliado morreu. Ainda. Mas inexoravelmente, menos de 2 anos depois, o racha tinha acabado. Da mesma forma, desde que João Batista entrou na história, desde que Jesus nasceu, desde que ele pregou, desde que ele morreu e ressuscitou, a guerra está ganha. A guerra está ganha. E nesse meio tempo, a gente apanha. E a gente está falando sobre rachadura. E ontem eu escrevi uma frase para a Camila. A gente fala muito de rachaduras do sistema, que a liberdade está nas rachaduras do sistema. Como é que você tem acesso a essa fé? Como é que você tem acesso a esse segmento do Senhor? Eu escrevi uma frase para a Camila que eu queria dar para todos nesse Natal, é meu presente de Natal para todo mundo. Mas o lugar mais importante para ver rachadura é o coração. Um coração que não está quebrantado, não tem espaço para Jesus entrar. Deus só entra num coração quebrado. Somente num coração quebrado. Somente alguém quebrantado. Somente alguém quebrado, que nem arroz de terceira. Sabe? Somente alguém arrebentado. Somente alguém consciente da falência da sua estrutura vai ter rachaduras suficientemente grandes para que o Senhor entre e domine. Enquanto o coração for impermeável, o coração for duro, eu estou muito bem, eu estou legal, dou um jeito, cara, não tem chance do Senhor entrar. A rachadura que tinha no sistema, no dia que a gente chama dia de Natal, né? Porque a gente nem sabe quando é que foi, mas aparentemente por agora, que a gente celebra hoje à noite, Não tinha lugar para Jesus em lugar nenhum. Eu vou voltar a ler isso hoje à noite. Não existia nenhum lugar para Jesus. Estava tudo impermeável. Todas as estalagens estavam cheias por causa do recenseamento. Todas as hospedarias estavam cheias. Todas as casas tinham gente. Não tinha lugar para Jesus entrar na história. E isso é o ponto que eu vou repetir hoje à noite. Isso é que eu queria que eu gravasse hoje à noite, né? Esse é o ponto. O lugar abriu-se num lugar improvável. Olha, tem um lugar aí para vocês. Aonde? Lá no Capril. Ali abriu uma rachadura. E onde que vai botar o neném? No coxo. Tem um coxinho pequeno lá, que a gente usa para as cabras doentes. Ali. Aliás, hoje à noite a gente podia pegar o coxo e trazer para cá, para a gente lembrar e fotografar onde é que Jesus nasceu. A gente podia preparar, quem sabe achar uma boneca, alguma coisa para mostrar, ou deixar vazio, né? Como é que é? Sabe Vitória, Giovana, que vão estar aqui? Vamos preparar uma manjedoura hoje? Vamos preparar um presépio? Para a gente ver que o lugar que tinha teve que ser improvisado. Onde é que vai botar um bebê? Não tem berço. Pega o coxo. Bota o coxo. Onde é que fica Maria José? Cara, chega os bichos para lá. Dá um, bota uns pallets. Joga uma palha. A senhora fica aí. E o trabalho de parto acontece ali. Não tem parteira. E não tem gente. E tem José para se virar. É com o que deu, prende no dente, sabe? Corta o cordão umbilical no dente, amarra do jeito que dá, para a neonatologista ficar louca. Né? Limpa a criança com o pano que tem, e aí corre lá no vizinho e fala, pô, assim, eu sei que está improvisado, mas minha mulher está parindo, cara. E aqui quando nasce uma cabra, corre lá, pega pano, pega uma caixa, né? Assim? Foi assim. Não foi no hospital legal, com lugar marcado, com cesariana feita. Não foi nada disso. E aí, por isso que falou para os pastores, vocês acharão o menino envolto em panos. Sabe, quando você pega uma cabrita, envolve e guarda. E assim foi com Jesus. Assim foi. Improvisadaço. No Capril, que era o único lugar que tinha, porque estava tudo cheio, não tinha lugar para botar ninguém. Ele me bota uma grávida no Capril, naquele lugar que está o feno. Bota um coxo. Talvez a gente pudesse ir lá hoje à noite para ver mais ou menos como é que foi a sensação. Se vocês quiserem, a gente monta lá. A gente dá uma chegada lá de noite para ver como é que o bicho pega. Porque foi assim. E é um privilégio poder estar numa noite de Natal num lugar bem parecido com o lugar onde Jesus nasceu. Ó, oh, bem-vindo, tem um portão aqui, tem as casas, mas não tem lugar para o senhor nas casas. Tem lugar lá no Capril. Foi o espaço que abriu. Que no nosso coração se abra o espaço. Improvisado na rachadura, porque é pela rachadura que Jesus entra, e pelo Capril, pelo coxo, que Jesus entrou na história. E aí, quando ele entrar, compadre, pode sair pulando, porque o diabo perdeu.